olhos posso ver uma lágrima de tristeza por viver em solidão, caminhando, esperando e sonhando como o dia que não sabe quando chegará, quando virá a paz. Hoje o mundo inteiro assiste à violência, à morte, à dor, e o engano, a verdade apagou. Avancemos proclamando o amor do Salvador. Sua vida fale aos outros desse amor, e nossa voz de coração vai proclamar. Diga ao mundo a esperança que Jesus em glória voltará para salvar a aceitarem seu perdão, trazendo a paz, a liberdade, a salvação. Diga ao mundo a esperança que Jesus em glória voltará. Viva cada dia partilhando sua luz, seja uma fonte de esperança e de paz. Hoje o mundo inteiro assiste à violência, à morte, à dor, e o engano, a verdade apagou. Avancemos proclamando o amor do Salvador. Que sua vida fale aos outros desse amor, e nossa voz de coração vai proclamar. Sua luz seja uma fonte.